bomba de césio, ou radioisótopo, com nível de radioatividade bastante elevado, é usada para tratamento médico. Totalmente lacrado, dentro de um invólucro metálico, aberto por um pequeno orifício, o césio deve ser utilizado num tempo controlado, dirigido contra áreas bem específicas do corpo. Em geral, quando há tumores graves no paciente. Esta bomba, deixada dentro de um prédio abandonado, foi pega por catadores de ferro velho que levaram o objeto para casa e distribuíram seu conteúdo, uma substância pulverizável e brilhante, entre parentes e amigos. Previsão de descontaminação da área urbana de Goiânia. 350 anos.